seu segredo tão guardado, tão fechado em si, o medo, a dor no peito, o amor calado, sem direito de dizer, de ter como expressar algum desejo pouco. Somente um grito rouco, ele, seu trabalho, seus trocados e os pecados que ele viu. Perdeu a conta mais de mil, e a vida tonta da mulher do quinto andar, que vida poderá levar? Um conto para não contar. Ele, seu silêncio, sua espreita, toda noite a mesma esquina, e o sorriso da menina o chama para passear, os dois no velho bar, se olhando, se querendo dar, falando sem se poder falar, falando sem se poder falar, falando sem se poder falar. Lararirará, lararirará,